собаки страдают умер. Military, o tráfego da companhia foi todo pushback na posição 04. Ele foi instruído a partir com a cauda para o faixa 3, ingressando no faixa 3. Após o ingresso do mesmo faixa 3, o Santa Livre até o ponto de supervisão 0 via Índia, ajuste no 04. Chame pronto para decolagem no ponto de espera. Eu autorizei o tráfego da companhia, uma vez que a pista no 028 está sendo vistoriada agora, o tráfego da companhia que decolou previamente, ele fez uma colisão com o passo. A viatura da Infraero está fazendo uma busca na pista para ver se encontra o FTD, ok? A gente vai ficar atento à aeronave da companhia após a luta na parte 3, sucessar até a posição, até a taxa de aguarda. Vai ficar de 2 a 1. A gente vai até o ponto de espera da aeronave. Da... O ponto de espera não observa, vai ficar de 2 a 1. No 7L para o táxi, 132 a bordo, 117, corrigindo, 117 a bordo, 330 Guarulhos. Uno 7, 330 Guarulhos copiado, 57 no 7, tem táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 014, como número 2 no ponto de espera, chame pronto para decolagem, 57 no 7. Pátio de Alfa, número 2, 314, 57 no 7L. Autorizado alinhar e decolar pistão no zero, tempo de 1-0 graus com 07 nós. Alinhamento de decolagem, alinhamento de 8-9. O perfil dele foi encontrado, o tráfego anterior bateu com coruja. Tempo de 8-9. Salvador, é o San Mike Hotel Delta? Já finalizado o cheque de motores, senhor? Afirmativo, vindo a cheque de motores, solicito autorização para retornar para a posição 8. Gente, autorizado o retorno. No retorno, ingressa via Vente Alfa, ingressa Kilo, chama no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Mike Hotel Delta. Ok, obrigado. Sete, 57 no 7 ali, mantém que está no 0. Mantendo 0, 7-7 West. Desce para 2000, chegada no outro, eu te recordo, 0-2. 5896, decolou usando 5, chama agora o controle em 1,9 decimal 8, senhor, bom voo. Obrigado, bom dia. Bom dia, controle objeto 5896, bom dia. Cidade de voar direto, Leda? Bom dia, 5896. Obrigado, senhor, direto, Leda. Objeto 5797, vento de 1,0089, autorizado a decolar, pista no 0, objeto 5797. Decolagem do 0, 98, obrigado. Um bom dia, senhor. 5797. Bom domingo, senhor. Obrigado. Salvador, muito bom dia. Web 5717. 5717, bom dia. Contato na Leda. 340, por onde Leda? Grato, 5717. DG5896, passando no ponto de... É, confirme, tá 43577. 5896, chamei Recife em 1251 no ponto de... Recife 251, obrigado. Controle web 5717, pode voar para o Madrid, senhor? Negativo, direto nele. Vamos, repetindo a 5717. Webjet 717, chamei Recife em 1251, bom dia. Eu sou Recife, 251, obrigado, bom também, senhor. Obrigado. O Mike Hotel 10 está aproximando da Kilo. Confirma se você prossegue ou mantém a posição. Kilo aprovado, chame para ingresso no pátio principal, ok? Chame para ingresso no pátio principal, o Mike Hotel 10. Ok, continua o reboque para o pátio principal. Obrigado, senhor. DDS, pode ser utilizado, Gol 995. O Hotel Delta aproximando do quadro principal. Confirme se você prossegue para a ponte 8 ou mantém a posição. Até 8 aprovado, Delta. Até 8 aprovado, ok? Chame ao término mais do Delta. Obrigado, Delta. Bom dia, Golo 995, tráfego avistado, ajuste Golo 0115. Tem pouso autorizado, senhor. Golo 0, vento de 120 graus, com linha de nós, Golo 995. Oxe, está ali de posição 0, Golo 995, 10015, ajuste. 104, está estabilizado no Alfa 10. Esse contato direto, 862-14, bom dia. 762, bom dia. Táxi aprovado via Alfa Juliette até o portão 09. E nesta frequência, gol no 995. Afirmo no 995, para informação, é possível que encontre um tráfego da Titan já autorizado ser rebocado até o portão 08, ok? Atento ao mesmo, portão 9. O Michael Tadeu informa o término do reboque na posição 8, muito obrigado. Copiado Delta, obrigado, bom dia. Oi, bom dia, 804, tá bom? Chegou no 804, tráfego avistado, já chegou no 05, cheque 3. Baixar travado. Chegou no 804, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1 ou no 0 grau 07 nosso. Livre pouso, pouso 0, bom 804. Bom dia, foi de retificação, desce 2000, não quero mentir, por favor. No 804, no Solos 37, libera a pista, próxima intersecção à direita. Táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 01, nesta frequência, no 804. Alfa Juliette 01, na sua frequência, 1804.